Lucas Cauã, Gustavo Lima. Eu já perdi muitos amigos por causa de você. Eu já perdi, foi muitas noites de farra. Abri mão da minha melhor fase pra ficar grudado, apegado em você. Se quer saber se me arrependo, eu não. Se troco essa nossa vida, troco não. E longe de você é tudo mais ou menos. Se eu ganhar o mundo sem você, eu tô perdendo. Que um beijo seu pesa mais, muito mais, que o fim de semana na boate louco. E que ninguém satisfaz, não faz, a mágica que você faz no meu corpo. E um beijo seu pesa mais, muito mais, que o fim de semana na boate louco. E que ninguém satisfaz, não faz, a mágica que você faz no meu corpo. Eu perdi tudo, mas ganhei em dobro. Ai, ai, ai, ai. Fala comigo, Gustavo Lima, meu irmão. É assim. Se quer saber se me arrependo, eu não. Se troco essa nossa vida, troco não. E longe de você é tudo mais ou menos. Se eu ganhar o mundo sem você, eu tô perdendo. Que um beijo seu pesa mais, e muito mais, que um fim de semana na boate louco. E que ninguém satisfaz, não faz, a mágica que você faz com meu corpo. Que um beijo seu pesa mais, e muito mais, que um fim de semana na boate louco. E que ninguém satisfaz, não faz, a mágica que você faz com meu corpo. Eu perdi tudo, mas ganhei em dobro. Ai, ai, ai, ai. Eu perdi tudo, mas ganhei, mas ganhei em dobro. Eu perdi tudo, mas ganhei em dobro. Ganhei em dobro. Gustavo Lima, Matheus e Cauã.